E desde menino sempre baladeiro treinamos. Ô mulher, quando eu casar, quero 3 dias de sossego. Sexta, sábado e domingo. Mulher, quando eu casar, quero 3 dias de sossego. Aí é rico, é rico. Mas ô mulher, quando eu casar, quero 3 dias de... Ô mulher, quando eu casar, quero 3 dias de sossego. Sexta, sábado e domingo. Eu tô solteiro do swing do seu paredão. Você aí dança. Sempre vem na bola. Eita! E nunca vou mudar. Minha vida é de festa. Aqui é meu lugar. Ô mulher, quando eu casar, quero 3 dias de sossego. Sexta, sábado e domingo, eu tô solteiro. Mulher, quando eu casar, quero 3 dias de sossego. Sexta, sábado e domingo, eu tô solteiro. Mulher, quando eu casar, sexta, sábado e domingo, eu tô solteiro. Mulher, quando eu casar, alô, Darley do paredão da foto é rico. Oi, meu Darley. É Darley? É rico. Swing do negão. Barra de rico, o som do paredão. Tem swing, Selene. Pereira Promoções. Realiza Promoções. O nome dele é Suquita na bateria.